cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. É novo e é velho. Olha que enigma este para começar mais um cá se fazem, cá se tocam, aqui no FM da Rádio Boa Nova. É novo porque é um disco novo, saiu esta semana, está aí para venda. É velho porque é uma banda que já vem no seu quarto disco. Aliás, comemora agora os 10 anos do seu álbum de estreia, Pictures from Your Thoughts. Pois bem, mas este álbum é um álbum homónimo. E, portanto, estamos a falar dos Norton, que lançou, assim, o seu, como disse há pouco, quarto álbum, o Sour Layers of Love United. Pois bem, nós, volta e meia, falamos aqui dos Norton, mas nunca tinham sido nossos convidados aqui no Cá Se Fazem, Cá Se Tocam. Estamos, pois, hoje a redimir-nos de que ainda não tenham tido espaço para o nosso programa. Muitas vezes não é falta de vontade, é falta de conseguir chegar às bandas. Mas hoje, até por via da sua promotora, a Cristina Carvalho, que nos permitiu a conversa, temos ao telefone, do outro lado da serra, e quando digo isto, estamos a falar para Castelo Branco, um dos mentores da banda e a voz, Pedro Afonso, que está connosco para falar precisamente deste seu álbum, como disse há pouco, homónimo. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, ainda que seja virtualmente, pelo seu telefone, bem-vindo aqui a esta zona do país. Num dia, temos que confidenciar às pessoas, né, porque no dia de emissão pode não estar assim, mas hoje está um dia de sol e eu vou ocupá-lo aqui para que seja em casa para falar connosco. Mas, antes de mais, agradecer a disponibilidade que demonstrou para falarmos deste vosso novo trabalho. Obrigado, antes de mais, bom dia. Obrigado nós pelo convite, que pela oportunidade que temos em conversar e, portanto, é um prazer, o prazer é todo nosso. Coisas enigmáticas com que iremos, porque é diferente do comum, é que o vosso disco, na mesma semana que é lançado em Portugal, é lançado no Japão. E isto não é nada inédito para vocês, porque já aconteceu em vezes anteriores. Pois bem, vamos esclarecer aos ouvintes da nossa casa. Porquê o Japão e porquê lançar em simultâneo? É assim, a questão de ser lançado em simultâneo tem surgido por uma questão de timings. Não foi propriamente uma escolha nossa ou 100% nossa, mas consoante a disponibilidade, portanto, da editora japonesa. A editora chama-se This Time Records e é de Tóquio. E, portanto, nós já andávamos a planear este lançamento, a edição do quarto disco dos Norton, e eles ainda nem sequer tinham ouvido nada mesmo do disco novo, mas já andamos a planeá-lo desde, salvo erro, outubro ou novembro. E portanto, tivemos algum tempo a planear esta edição e assim foi por uma questão de timings. Achámos todos por bem que o disco fosse lançado na mesma altura que em Portugal, o que por acaso não é muito usual acontecer, porque normalmente os japoneses gostam sempre de idade, mas pronto, desta vez aconteceu. E pronto, e a oportunidade de lançar de fazer a edição japonesa. É verdade, sim, já não é a primeira edição que fazemos com eles. Aliás, os dois últimos álbuns já lá foram editados, não é? Sim, exatamente. O Curse, portanto, foi editado, que lançámos em 2007, foi a primeira edição que fizemos japonesa. Depois o Layers of Love United, em 2011, também tivemos a felicidade de editar no Japão. E pronto, e agora este último disco, eles mostraram-se logo interessados à partida, sem sequer ouvir nada, e pronto, e nós, como é óbvio, não recusámos, até porque temos o grande sonho, ainda não tivemos a oportunidade de tocar no Japão, mas temos esse sonho pelo menos reservado e esperamos que este ano ou o ano que vem, com este disco, tenhamos a oportunidade de viajar até ao Japão, não é? Pois bem, mas a ideia do Japão, bem, antes de mais temos de logo desmistificar. Hoje em dia consegue estar através de plataformas como o iTunes em todo o mundo. Sim. Mas aqui estão a falar de uma edição física. Sim. Pois bem, como é que surgiu este primeiro contacto com o Japão? Por acaso foi este contacto surgiu em... Eu não me recordo ao certo se foi em 2006 ainda ou em 2007. Eu penso que foi em 2007, quando o Cash já tinha ou estava prestes a sair, algo assim. E nós, na altura, o MySpace ainda era a plataforma de eleição. De eleição, exatamente. Nomeadamente a nível dos artistas em geral. E, portanto, estava assim muito utilizado e nós nem procurámos. Foi um contacto da parte da editora da This Time Records. Entrou em contacto com os Norton a dizer que gostava muito da música que fazíamos e que se identificava bastante com o panorama musical que eles tinham dentro da editora, com as bandas, e que se nós estávamos interessados em portanto, eles. E pronto, portanto foi uma coisa muito rápida, precisamente por causa desta questão das redes sociais e deste motor que é a internet. Não houve cá grandes dificuldades de comunicação nem nada, foi uma coisa acertada em muito pouco tempo e pronto, ficámos muito contentes porque não estávamos à espera para fazer uma edição no Japão. Pronto, acabou por ser mais um daqueles pequenos sonhos que qualquer banda tem, não é? Nomeadamente uma banda com o estatuto que nós temos, que não é um estatuto propriamente grande, não é? Não somos uma banda propriamente grande, mas pronto, que estávamos a fazer boa música e que nos tem aberto algumas portas também para o outro lado do mundo. Pois bem, ainda que, disse há pouco, ainda não foram ao mercado asiático em termos de concertos, sendo que vocês podem aferir aquilo que tem sido a sensibilidade das pessoas para a vossa música, acima de tudo, entre aspas, pelas vendas, não é? Tem noção dos números das pessoas que têm levado o vosso disco para casa? Mas estava a falar na portanto no Japão, sim. No Japão, não temos. Eu pelo menos não tenho. Não sei se um outro elemento da banda, que é o Rodolfo Matos, tem tido esse contacto com eles por acaso, mas eu tenho ideia que não temos muita noção. Até porque foi uma das questões que nós pusemos logo a eles, que pronto, a hipótese de eles poderem levar os Norton fazer uma tour por lá. Uhum. Mas eles, pronto, eles nunca sendo muito honesto, eles sempre foram, nós sempre disseram, pá, se por acaso tivermos a força de criar aqui um nicho, nem vamos precisar de fazer grandes esforços e a banda vem cá tocar. Claro. Se por alguma razão nós não conseguimos criar esses nichos, é muito complicado porque os custos de viagem são elevadíssimos. É. E portanto, eu sei que nós temos sempre as edições nas melhores lojas e nas maiores lojas de Tóquio e do Japão de uma forma geral. Sei que vendemos alguns discos, mas enfim, provavelmente ainda não será o suficiente para justificar uma ida dos Norton ao Japão, ou pelo menos que esses custos estejam à partida logo pagos, até porque, enfim, eu outro dia estava a falar com o Rodolfo sobre isso e estava-lhe a dizer, pá, é incrível como é que se nós não vendemos por aí além, ou pelo menos em termos de vendas, se não são consideráveis, pá, como é que eles querem continuar a investir dinheiro na edição de não sei quantos mil discos dos Norton, portanto, no Japão, eles fazem uma... É que nós nem enviamos a edição portuguesa, não é? Eles fazem questão mesmo de fazer uma edição japonesa deles. Uhum. E, portanto, com alguns produtos e alguns artigos, muitas vezes exclusivos, que nós temos que fazer para eles. Mas eu questionava, pá, é o terceiro disco que vamos fazer com eles. Nunca fomos tocar ao Japão e, portanto, eles querem continuar a trabalhar connosco, assim, sem termos grandes... de fazer grande forcing para dizer como é que é, vamos editar o disco no Japão e não sei o quê. Portanto, tem uma certa curiosidade. Uhum. que nós não conseguimos explicar muito bem, para ser honesto. Pois bem, mas pronto, mas pelo menos está enxada cavada, não é? No mercado asiático, não é? Às vezes, isto a música é um pouco assim, às vezes precisamos de... Aquele pequeno clique, daquele pequeno rastilho de sorte que começa a disputar e as coisas começam a crescer, até porque nós continuamos a ter contactos ainda agora. Recebemos semana passada 3 ou 4 e-mails do Japão de pessoas a pedir para os Norton irem tocar ao Japão. E portanto, assim, nós continuamos a dizer a mesma coisa, pá, entrem em contacto com a editora This Time Records, que por acaso todos eles fizeram questão de dizer que conhecem, têm conhecimento das bandas e da editora, e pronto, e nós dizemos, pá, entrem em contacto com a editora e peçam, falem com eles, tentem arranjar parcerias. Vocês conhecem melhor o mercado e como é que funciona. Epá, e pode ser que tenhamos a oportunidade de ir cá para vocês. E pronto, portanto, há algum feedback, ainda que seja muito ou pouco. Nós, pelo menos diretamente a banda, tem algum feedback de pessoas que gostam da música dos Norton e que fazem questão de que gostariam de ter os Norton no Japão. E portanto, isso é um sinal que é bastante positivo, não é? Ainda assim, pelo menos já não tem os Partilho de Portugal. Ainda que este disco vá ser apresentado esta semana ainda no Teatro do Bairro, em Lisboa, depois mais tarde no Porto, naturalmente também aí no Cidade de Avenida, em Castelo Branco, em casa, depois agora em casa, depois Porto Alegre, Guimarães, mas logo a partir também se dão um salto à raia, não é? Passam para Toledo, para Madrid. Estas pessoas, tanto com quem vocês vão tocar, onde já fizeram mais vezes, têm a noção de que, enfim, é uma banda portuguesa? Nós estamos a sofrer no bom sentido. Aquilo que nós temos sentido desde, e como disse há bocado, que estreamos, fazemos 10 anos este ano desde a edição do primeiro disco, como banda temos 12 anos. Mas para muita gente, e nós sentimos isso com a edição do Layers of Love United em 2011, com o sucesso que tivemos com a Two Point, que ainda continua a ter um feedback bastante, bastante positivo e continua ainda a passar nas rádios. Airplay, sim, com Airplay bastante significativo, como nós. Mas a verdade é que nós sentimos que demos um grande passo, ainda que tenha sido só uma escada. Pelo menos nós preferimos ver as coisas desta forma e sentir as coisas desta forma. Foi uma escada consideravelmente grande, e sentimos ao mesmo tempo que foi uma espécie de, para as pessoas, Este está a ser quase o segundo disco de nota, porque os outros discos não tiveram, em termos de, não sei, de play, não chegaram a tantas, pelo menos em Portugal. Uma menor visibilidade, não? Sim, não tiveram uma visibilidade tão vasta como o Layers of Love United, e como este agora está a ter com a Magnet, está a começar a ter. E então, para muita gente, primeiro, este é o segundo disco dos Norton, e por incrível, há muita gente que temos visto, basta ir passar no nosso canal de YouTube e ver os nossos vídeos, ainda agora com a Magnet, temos vários comentários a dizer: o quê? Isto é uma banda portuguesa? Não fazia a mínima ideia, e não sei o quê. Portanto, e não encontro daquilo que me está a dizer. Sim, eu acho que uma grande parte das pessoas não tem muita noção que os Norton são portugueses. Não sei se pronto, não, por não termos a guitarra portuguesa do fado, ou não faço a mínima ideia, mas penso que é uma curiosidade interessante também. Conhecer esses portugueses. Para além do Pedro Afonso, temos o Rodolfo Matos, que já há bocadinho falou, um homem que está mais ligado à percussão, à bateria, sim, o Leonel Soares no baixo e o Manuel Simões, guitarra e voz. Sim, muito bem. Todos eles albuquerquenses, não? Não, o Manuel Simões é das Caldas da Rainha, mas o Manuel é uma pessoa que acompanha desde os nossos, salvo erro, 14 anos, portanto, alguns projetos. Eu tinha um projeto com o Rodolfo Matos e o Rodolfo Matos tinha outro projeto com o Leonel e, portanto, nós partilhámos sala de ensaios, etc. E pronto. E o Manel, ainda na altura com a Beekeeper, com o catálogo da Beekeeper, da Elsa e do Luís Futre, pronto, teve conhecimento de aqui do movimento musical e identificou-se logo com ele. E pronto, ainda com a altura do Mir, que nós conhecemos, começámos a falar, e o Manel começou a vir a Castelo Branco aos concertos dos nossos projetos, ainda em escolas secundárias e etc. E pronto, e em 2007, salvo erro, com o Kersh, o Manel teve a oportunidade e nós quisemos que o Manel fizesse parte dos Norton enquanto músico convidado em alguns concertos, porque sabíamos que ele sentia-se parte do projeto e a amizade era muito grande. E pronto, e então começou a tocar connosco como músico convidado, até que em 2009, na tour que fizemos pela Europa, resolvemos convidar, fazer um convite assim oficial ao Manel para saber se ele queria fazer parte da formação dos Norton. E ainda antes de terminarmos a questão, já o Manel estava a dizer sim, eu quero. Portanto, já era uma coisa que era uma vontade que vinha dos dois lados. É o único que não é albicastrense de raiz, mas como ele diz, tem uma grande costela e sente-se um homem de Castelo Branco, felizmente, para nós. Ora, agora vamos fazer aqui uma pequena provocação. Até que ponto a Serra da Gardunha, ou se vier para cima aqui a Serra da Estrela, é uma condicionante para que exista uma banda como os Norton? Até que ponto há a necessidade de ir, há pouco falámos, ir a Lisboa, ir ao Porto apresentar um disco, para que ele exista, como diriam os ingleses, que haja um happening? Uhum. Bem, é assim, nós tivemos aqui, nas longas conversas que temos, muitas vezes quando lançamos os discos e quando estamos em fase de planeamento, muitas vezes falamos dessas questões. E se ao início nós achámos que, no início dos Norton, que tínhamos várias condicionantes e algumas limitações em ser do interior e estamos a formar uma banda aqui e depois termos que ir para o litoral e para as grandes cidades, pelo menos Lisboa, Porto e algumas cidades do litoral para dar a conhecer a banda, houve outra altura, passado 3 ou 4 anos, que a banda cresceu e nós achámos que era tudo um mito. Ora bem, neste momento, em pleno 2014, e independentemente de toda a força das redes sociais e da proximidade que isso nos traz ao mundo, nós acreditamos, e agora começamos a acreditar, que começa a ser uma pequena, grande limitação o facto de nós não estarmos a residir nas grandes cidades. Neste caso, o ideal seria Lisboa ou Porto, como é óbvio. Isto porque percebemos que é nos grandes centros que se passa tudo, não é? É nos grandes centros que estão os promotores, que estão os produtores, que estão os agentes, que estão as editoras grandes, onde se encontram a maior parte também dos músicos. E é importante, eu outro dia, a título pessoal, estava a falar com um grande amigo meu, que é músico, também é conhecido, também tem um projeto de indie, que é o Miguel de Memória de Peixe. E nós estávamos a falar, tivemos uma conversa de quase 2 horas, e ele estava a dizer, epá, vocês têm que vir para Lisboa, pá, porque é importante estar no meio, viver aqui no meio, porque ia aparecer. E nós sentimos um bocado isso, porque às vezes há pequenos eventos que vão acontecendo e nós muitas vezes recebemos convites para estar presente em alguns eventos e por uma questão de geografia não podemos estar, porque uns temos trabalho, outros... Eu, por exemplo, neste caso estou desempregado, até estou com algum tempo. Mas depois tenho aquela grande dificuldade que é o aumento dos custos de viagem e das portagens e etc. Sim. Que parece que não, mas limita muito a deslocação a qualquer centro urbano hoje em dia, não é? Porque acaba por ser um luxo e fazermos, e mesmo em termos de da banda em si, cada vez que vamos tocar qualquer sítio, Lisboa, Porto, Coimbra, Aveiro, não interessa, nós temos que fazer um grande cálculo dos custos de viagem que isso tem, porque sabemos que é considerável e que são despesas com algum peso, não é? E as coisas não estão fáceis. E, portanto, assim, estar no interior do país neste momento é uma pequena grande limitação, porque acabamos em não estar presente e muitas vezes é naquelas pequenas conversas de café, como eu costumo dizer, e numa noite de onde se bebe uma cerveja com X ou com Y que os projetos começam a acontecer e que se abrem portas e oportunidades para determinadas coisas que nos interessam fazer, não é? Mas pronto, é sim, o mercado é isso. E hoje com uma A23, que já não é Scoot, não é? Sim, é verdade. Que depois liga a uma A25, que também já não é, e por aí adiante. Pois. Temos a Autoestrada da Informação, a internet, onde vocês também vêm explorar muito bem, não só a componente de mensagem, mas mensagem também visual. E falamos ali, repito, a questão dos telediscos, onde já existe, principalmente para este álbum, com o Magnets. Uma vez mais, tentar explorar todas as plataformas, não é? Para vencer estas pequenas adversidades. Pequenas, que não são tão pequenas quanto isso, não é? Sim, é precisamente isso. É portanto, a força da internet e com aquilo que tem, assim, temos precisamente que trabalhar esse aspecto mais visual e, portanto, e aproveitar e rentabilizar o motor da internet até por essas questões mesmo, porque se não podemos ir, ou se nos custa mais ir diretamente aos sítios apresentar os telediscos às pessoas em pessoal, sei lá, utilizar outro tipo de estratégias, que é muitas vezes chegar às pessoas quase de forma exclusiva, não é? Pronto, temos que rentabilizar esta questão da internet e dos telediscos. É assim, apesar de não haver, e nós sabemos isso e muitas vezes discutimos, da mesma forma que discutimos, pusemos a hipótese de não fazer a edição física deste disco, fazer apenas em vinil, em digital, achámos que, epá, depois achamos que não fazia grande sentido. Sim, seria um retrocesso para nós, quer dizer, não, eu acho que fazia todo o sentido fazer o físico e dar às pessoas um bocado da história do disco e da banda, e que essa história fique e que não seja um formato digital que depois acaba por se perder muitas vezes num disco externo qualquer ou seja lá o que for. Mas e a questão dos telediscos vem um bocado ao encontro também disto que eu estou a dizer, que é, nós temos muito poucos sítios em Portugal onde realmente se podem pôr os telediscos a passar, não é? Se antigamente, se há meia dúzia de anos ou há 10 anos atrás, tínhamos uma série de programas direcionados para a música, onde esses programas te ajudavam a promover a tua música, isto falando em termos de televisão, não é? Onde te ajudavam a promover os teus telediscos e a tua banda. Hoje em dia isso são muito escassos, são muito poucos os programas que te fazem isso, são 3, 4 programas, não é? Sim, agora vamos recuperar o Portugal 3.0, portanto. Felizmente, sim, portanto, mas são exceções. Cada vez que falamos num programa, falamos sempre nele como algo que está isolado de todo o resto. Sim, claramente. Não, parece que se perdeu um pouco essa cultura, essa vontade de mostrar música às pessoas através do meio televisivo e não só o meio radiofónico, não é? Só que depois, ainda voltando àquela questão, à questão que me tinha posto. Se sentimos que temos muito poucos sítios, não é, onde promover os telediscos e a música portuguesa, pensamos, epá, mas não fazer é ainda pior, não é? Não fazer telediscos e não continuar a gastar dinheiro em discos. Epá, e depois acaba por ser toda uma bola, porque a malta que faz disco, que faz os vídeos, deixa de trabalhar, não é? Epá, deixa tudo de fazer sentido, e nós acreditamos que, assim, por muito poucos que haja, temos que continuar a fazer telediscos e a mostrar os nossos vídeos e a nossa música de maneira diferente, e aproveitar depois aqueles canais de internet, o YouTube, etc., os Facebooks, para promover isso. Mas pronto, assim, cada vez mais parece que deixa de fazer grande sentido investir em televisão, pelo menos na minha opinião. Parece que começa-se a deixar de dar grande peso e grande valor aos videoclipes, não é? You're breaking all this all over, 'cause I know you had a bad day. We can still hold on to each other, and I know you want it that way. 'Cause every way leads the same. We can't find it any longer. Small steps you will take, a few small steps now are coming your way. já falámos aqui da divulgação e da maneira que a música pode chegar às pessoas, mas queria ainda retomar aqui a questão dos concertos ao vivo. Os Norton gozam de alguma, entre aspas, boa fama da maneira como se comportam ao vivo. De que acha que advém essa fama que vocês conquistaram, seguramente por mérito? Bom, antes de mais, é bom ouvir isso. É sempre bom ouvir que os Norton ao vivo não desiludem em relação às pessoas que ouvem os discos, não é? Bom, não sei, não lhe sei explicar muito bem. Eu acho que, acima de tudo, eu acho que nós temos uma preocupação muito grande com... tivemos uma preocupação muito grande ao longo dos anos com a melhoria com melhorar a componente do ao vivo, porque eu acho que se vende muito poucos discos, não é? Vende-se tão poucos discos hoje em dia, o número é tão... não tem grande expressão. Relevância, não é? Expressão, que se tu não melhorar componente ao vivo, que é realmente aquela onde chegas às pessoas, se calhar mais facilmente, a tocar nas capelinhas e a fazer imensos concertos, quer dizer, a banda acaba por ser uma desilusão, porque as pessoas ouvem um single numa rádio e até gostam, eventualmente até podem pensar em comprar um disco, mas se calhar vão ver a banda primeiro ao vivo, não sei, ou eventualmente descarregam o disco da internet, gostam do disco e depois vão ver a banda ao vivo e pronto. E eu acho que tem um pouco a ver com esta ligação as pessoas estão cada vez mais exigentes, porque cada vez mais acesso. Hoje em dia, eu outro dia fui ver um concerto de uma das minhas bandas preferidas. Fui ao Coliseu dos Recreios. Fui de Castelo Branco a Lisboa para os ver. Uhum. E honestamente, eu saí de lá com a sensação de que não me tinham dado grande novidade do que é que se passa. Tipo, o que é que se está a passar. E em conversa com o Rodolfo, que nós fomos juntos, eu estava-lhe a dizer, eu acho que o problema é que eu já vi tantos concertos desta banda na internet, no YouTube, com alta qualidade, bem gravados, com um bom som, que quer dizer, eu já sabia quase o que é que era o meu concerto e, portanto, já não me deu grande novidade. O que é que acontece? Temos tanta informação que temos que... O ao vivo tem que ser cada vez mais importante, mais forte e mais cativante, porque as pessoas têm muita informação, há muitos festivais, vêem muitos concertos e, portanto, é ali, é o ao vivo onde tu chegas diretamente ao coração das pessoas, não é? E onde tu as consegues atingir ou não. E, portanto, nós temos essa preocupação e, assim, fazemos um esforço enorme porque dois dos membros estão, um deles está neste momento a viver em Aveiro e a trabalhar em Aveiro e o Manel, portanto, vive nas Caldas e trabalha em Lisboa. E, por exemplo, nos últimos dois meses, desde que nós terminámos o disco e começámos a preparar os concertos ao vivo, tem sido fins de semana consecutivos, eles os dois a viajarem para Castelo Branco. E, portanto, é assim, como deve imaginar, é um esforço muito grande em termos de deslocações para eles e para a banda e etc. Mas acreditamos que tem que ser feito e tem que ser feito um grande esforço para chegarmos aos concertos ao vivo e sermos o mais fiéis possíveis e não desiludirmos. Então, isso eu acho que é o mais importante. Pedro, porque eu estarei aqui no caso fazem, caso tocam, há aqui uma fase de desafios. Vamos então a eles. Imagine que vêm fazer um concerto aqui ao Oliveira do Hospital. Uhum. E que vos permite trazer convosco duas bandas ou dois autores nacionais. Quem okay. é que os Norton iriam convidar? É uma boa pergunta, é uma boa pergunta. E sim, há uma série de bandas portuguesas que são ótimas e que nós gostamos muito. Eu acho que a música portuguesa está de parabéns de uma forma geral, porque acho que está a fazer realmente música extraordinária em Portugal. Gente, arriscava-me talvez, e sem querer ferir sentimentos de amigos ou de outros amigos, poderíamos levar connosco eventualmente o Miguel Nicolau de Memória de Peixe, que é um projeto que nós gostamos muito e que com o qual nos identificamos muito. E eventualmente poderia ser também o projeto do Ricardo Coelho, que não sei se conhece, chama-se Cavaliers of Fun. Portanto, o Miguel Nicolau de Memória de Peixe toca com ele ao vivo também. E, portanto, eu acho que nós somos todos amigos há muito tempo e ficava tudo em família. A música é boa. Eu penso que ia ser uma noite memorável. Ora bem, agora o desafio é outro. Vem alguém da cena internacional e que chegando a Portugal diz: ah, eu queria ter os Norton no meu concerto. De onde gostariam que viesse um convite desse tipo? Ui, não sei, gostaria, assim, agora estou aqui a tentar lembrar-me de bandas que vão aos nossos festivais, por exemplo, que são tantas e que nós gostamos, mas, sei lá, gostaríamos desde coisas mais pequenas, mais indie, até, sei lá, uns Foles, uns Arctic Monkeys ou... Quem nos der a ter uns Pavement novamente a tocar para podermos abrir, talvez seja quase banda de sonho para nós, mas sei lá, seriam tantas. Honestamente é uma pergunta bastante difícil. Mas já deixou aqui bastantes pistas. Agora vamos àquela que dizem que é mais difícil. Imagino que vai haver um disco de tributo a uma banda, a um autor nacional, e que chegam ao pé dos Norton para que façam uma versão de um tema para integrar esse tal disco. Quem gostariam de homenagear e que tema queriam escolher? Isto não é fácil, não é uma pergunta fácil, realmente. Por isso é que se chamam desafios. tem toda a razão que não é nada fácil. Os Supernova, eventualmente. Não sei se conheces os Supernova. Sim, sim, sim, sim. Os Supernova eram do Algarve, não eram? Uhum. Ou, eventualmente, os Roland Abit, por exemplo. Aliás, descobri que conhece uma banda que era do Barreiro, que era os Toast. Não. Não? Pronto, isto foi uma banda dos anos 90. Ainda bem que me deu a oportunidade de ir à discografia. Porque isto é, os Toast era uma banda do Barreiro dos anos 90. E pronto, e assim, era das bandas que mais incríveis para mim, de sempre em Portugal. Fazia todo o sentido. Nós, por acaso, continuamos a ter, nós conhecemos, tivemos a oportunidade de tocar com eles nos anos 90 ainda, não como Norton, mas com outro projeto que eu tinha, e eles na altura faziam uma música, um indie, muito, muito, muito bem feito, já bastante inovador para a altura, e pronto, ainda hoje nós costumamos dizer, entre nós, que entre a malta que conheceu, que teve a oportunidade de conhecer os Toast, que se os Toast voltassem a tocar agora, que teriam um enorme sucesso, porque continuam a ser uma banda bastante atual naquilo que faziam nos anos 90 ainda. Uhum. E eles tinham um álbum chamado Try Me. Tiveram até a oportunidade de assinar por uma grande editora na altura, ainda nos anos 90, mas penso que depois não quiseram por razões pessoais, porque eles depois acabaram por separar por não por divergências entre eles, mas o Filipe, que era o baixista, quis fazer um projeto com um tipo de música diferente, portanto os trabalhos trabalhos começaram a pesar no meio da música e etc. E com muita pena nossa, ainda hoje eu costumo falar com o Pedro Canina, que era o vocalista, e digo-lhe: pá, Pedro, vocês têm que começar, têm que voltar a trabalhar nisso, nem que seja para um concerto ou dois, só para reunir o pessoal, e pá, porque a música deles era incrível. Portanto, fique, pode registar o disco, a banda chamava-se Toast, uhum. E o disco chamava-se Try Me, e acho que seria uma bonita homenagem a esta banda. Agradecer a disponibilidade que teve para connosco aqui na Rádio Boa Nova. Iremos estar atentos ao trabalho de Norton, sendo que não queria ir embora sem deixar aqui um repto. Para quem vem à procura dos vossos trabalhos, e quando digo vossos trabalhos anteriores, que não agora este álbum homónimo, não os encontramos à venda. Por que não os Norton colocar algures na internet a possibilidade de poder vender os próprios discos, se é que os têm também? Eu estou agora aqui no nosso site, que, pronto, por norma, nós temos os discos sempre à venda, todos os discos que temos, mas neste momento estamos a fazer mais promoção ao novo disco, e todo o site está muito virado para o novo. Uhum. Mas, é assim, se nos quiserem, se tiverem interesse em comprar qualquer disco anterior da banda, basta enviarem um e-mail para nós. Uhum. Porque, é assim, eu sei que ainda se... Sim, está cada vez mais difícil, até porque um disco 2007 dos Norton certamente não estará na FNAC, ou sim, eventualmente sim, sim. Há alguns residuais, uhum, numa ou outra, mas é possível que seja difícil encontrar. Mas se quiserem, se tiverem interesse em comprar tanto o disco anterior, os três álbuns anteriores, como o novo, basta enviar um e-mail para norton_box@hotmail.com. Uhum. E pronto, a fazer o vosso pedido, e nós temos todo o gosto em satisfazer. Muito bem, Pedro, muito obrigado pela disponibilidade, e obrigado, seguramente, Pedro, iremos falar mais vezes. Ficamos aqui à espera de outros trabalhos aí dos Óbicas Trentes Norton. Claro que sim, muito obrigado, o prazer foi todo meu em falar com vocês, e obrigado por esta oportunidade. É ótimo levar os Norton até Oliveira do Hospital. In this, your pyramid comes far gone, from the main hall to upstairs, between the lines, below the waistline, fits in your frame, sometimes you make it between the lines, sometimes